não morreu. O rap não morreu. O túmulo se abriu, o coveiro se assustou, gritou e desmaiou. O rap não morreu, eu tô de volta, morô. Era dia de finado, cemitério lotado e de repente vazio. A multidão se evadiu, o guarda saiu a mil. Pulou muro que nem viu, achando que o portão do inferno se abriu. Deus permite meu retorno pra acabar com a podridão. Chega de patifaria, modinha, falso amor e ostentação. Escuta aqui seu fuleiro, mude sua conduta ou mude pro bossanejo. Porque aqui entre os negros só vai tocar os verdadeiros. Sabota sistema negro, gog e verbe pesado. Os revoltados conscientes, não os acomodados. Se liga e seu embalo, cê é aquilo que no vaso a gente dá descarga. Não vem queimar minha cultura, toma vergonha na cara. Para de rimar besteira, fecha essa fossa e vaza. Fecha essa fossa e vaza. O rap não morreu. O rap não morreu. O rap não morreu. O rap não morreu. O rap não morreu. O rap não morreu. O rap não morreu. O rap não morreu. Perifa que só via injustiça. A morte não me segurou. Não vou virar carniça contra o sistema fascista. Sou o trabuco do gueto. Se o boy quer curtir, mantenha o respeito. Não vem iludir a quebra com o tal iê. Só batidão pra curtição, sem nada a dizer. Porque sou a revolução através das palavras. Bem mais que a rima é a meta que antes foi traçada. A batida que não para, a matraca que não cala. Se ligar seu canalha, aprenda ou dá licença. Não é rimar por rimar, falar por falar, joga fezes para o ar. Tem que ter consciência, porque sou do gueto, do branco e do preto. Não aceito preconceito e nem conformismo. Pega o beco playboy, porque o rap tá vivo. Que o rap tá vivo. O rap não morreu. O rap não morreu. O rap não morreu. O rap não morreu. Não morreu, o rap não morreu, o rap não morreu.